2003 temos um. вас ждет. Thank you. 389, decolou 257, controle 198. 198, boa. Oi, Salvador, boa noite, Papatão com Romeu, voltamos na proa da rotatória, visual com campo. Tango, reporte, fala Nacional da Alba 7 com essa proa, altimetro 63, em fogo Nacional. Romeu, voltamos um 100, portará Nacional da Alba 7, ajuste no 0, no 3. Afirmo. Tente, Romeu, voltamos. Radar, sua para nível 360, perfil da EL. 360, da EL, com 8 velocidades. 662 da TAM, suba e mantenha nível 310. Restrito para 310, agora é o TAM 3662. 7179, livre decolagem, pista na 0, cinema 3 na 0. Identificação 360, Pesulu 17. Decola pista 1-0, a curva é à esquerda, saída Momo, Albo. Após Albo, Porfito. Controle 1-98, aciona 5065. Autorizado 360 para Brasília, decola da 1-0, curva à esquerda, Pesulu 1-7. Como a água saída após o fim, 198, controle 5065, gol no 405. Fechamos pronto no 405. Maravilha. Para o táxi, Sandrix 1952, VOB 1042. Autonomia de 1h50, alternando Aracaju. Livre táxi, Juliette Alfa 18.000, ponto espera, 1003 de ajuste, 3152. Juliette Alfa, ponto espera 182, 1013 ajusta 3152. Gol 604, portão 8, após o tanque, prossegue, ponto espera, está livre ingresso. Sim, após o tanque, livre ingresso 08, zona 604. Gente, então aguardo sua solicitação de modificação das regras, ok? WebJet 5827, passa nível 190, chama agora o centro Recife, frequência 133.25, alterno 251, boa viagem. 3325251, bom final de semana, obrigado. 390, decolado ao 2300, Zulu, chama agora contra 198, bom voo. Obrigado, amigo. Até a volta. Boa noite, o Xanero 63, 1-0 decolado no perfil da Pucarara. 63, 1-0 do Xanero, contato radar, sobre o nível 350, perfil turbo. Rotan 3152, ponto de espera da 10 pronto. Ali mantém, captura 10. Ali mantém 10, Tan 3152. Linha 3-1-3, sala 02, libera direita, 1-2-1-9, sola. 2-1-9. 3-1-5-2, ali em decola, vem então a centena 9-9, pista livre. Ali em decola, dá 1-0, Tan 3-1-5-2. Chama agora o centro Recife, frequência 1-2-6-8-5, alterna 3-3-6-5, boa viagem, Tan 3-6-6-2. Convindo frequência para o 3-6-6-2. 1-2-6-8-5, alterna 3-3-6-5. 1-2-6-8-5-2-3-6-5, tá? 3, autorizado backtrack, reporte livrando, manda pela perna. Chame o centro Recife, frequência 133, decimal 25, contém 251, boa viagem. Ambiente 33-25-251 ou 1889, obrigado, boa noite. Decimal 8. 19-8, boa noite. Salvador, é o Tan 3152, nosso escudo decolado. 3152, 330 conforme. 330 conforme, 3152. Gente, frequência livre. Com 1-6-0-4, autorização para Fortaleza. 604, aguarde cópia, frontal. Na escuta, senhor. Mari. 305, identifique, chegada Mari, desça ao 050, pro de TAP. Identificou, Mari, desça ao 050, vou de TAP, da 305. Salvador, gol 405, 4-1 na bordo, 3 horas 58, alterna com fins para o TAC. 58, 4-1 no confins? Afirmo, para o TAC. 18-6 no ponto de espera, 1013, o ajuste está livre no 405. 18-6 ponto de espera, livre TAC, gol 1405. 6313, portão 01, observando o tráfego iniciando o táxi. Ah, ok. 01, seguindo o tráfego.